E aí, como é que vai ser a abertura, Eduardo? Fazer de novo abertura. Falei? Olá, gente. O Memória Sincera está começando e vamos começar com uma mensagem poética de Rocky Balboa. Vamos lá. Gente, o mundo não é o arco-íris. É o lugar sujo que Já ele joga terceira pra vez que mão. ele faz. Você não faz. Então, meu filho, aprenda isso. Enquanto... Bem-vindos ao Poké Cena, gente. Desculpa essa apresentação absurda do Eduardo, porque Que já... Eduardo, era o Stallone que tava aqui, cara. O Stallone, tanto faz. Sei que você tá tão cansado dessa abertura, Valeu, me Stallone. desculpa. Até a próxima. Tá indo embora agora. Valeu. Então, bem-vindos ao Poké Cena, gente. Hoje vamos fazer uma brincadeira aqui pra fazer uma listão de filmes pra vocês assistirem ou recomendarem. O Eduardo vai apresentar a brincadeira, que eu estou com preguiça. Tô com muito sono, porque eu cheguei muito cedo aqui por culpa dele. Culpa minha! Culpa sua. E vai lá, Eduardo, faz a abertura. Faz a introdução. Vamos lá. Eu não sei apresentar, mas vamos lá. A gente vai fazer um jogo aqui maneiro com 50 melhores filmes de acordo com categorias específicas que você vai acompanhar aí. E serve também para filmes que você, se você não viu, serve como boas escolhas, indicações nossas para você dar uma olhada. Então vai ser interessante, vai ser interessante. E a gente está promovendo também essas categorias no Oscar. Exato. Posso adicionar então aqui melhor captura de movimento? Captura de movimento também. Não, captura de movimento já é batido, todo mundo pede. A gente vai fazer categorias que ninguém pede, mas a gente pede. Sério? Isso aqui tá bem padrão esses filmes. Não, tem umas aí que ninguém pede. Só a gente. Tá, Ok, vamos lá. né? Vamos lá. E sem falar que a gente vai estar disponibilizando aqui o documento no post. No post, pra Você você. abra também e vá. Comente lá e Vai faça a sua. escutando. Enquanto a gente vai falando, você vai pensando nos filmes também. E Eduardo, você tá com a lista aí? Tô. Você vai querer puxar a lista, já que você. Com a lista? Quer começar a lista? Não, ele tá colocando tudo pra mim. Eu que vou apresentar esse programa Mas foi agora, mano. sua? Tá vendo? Quer ficar aqui no meu lugar, por acaso? Tá Não, porque ele tá corretíssimo, jogando tudo velho. pra mim. Primeira pergunta, Então vamos lá, vai ser isso basicamente. Vai falar uma das categorias, os nossos filmes que a gente gostaria que ganhasse o prêmio, né? E vai falar sobre os filmes, talvez, já bem rapidamente. Talvez Bem, são rapidamente. 50 filmes, senão. Lembrando que são 50 filmes. Se não falar muito, o programa vai ter 2 horas de duração. Vamos lá, qual é a primeira categoria? Primeira categoria Você não tá com a lista, cara? Tô com a lista, tô Então vendo aqui. fala, Não, tô falando isso redundante. Ele não deixa fazer o texto. Ele quer que eu faça o programa, mas não deixa. Ah, então, vai lá, bonzão. Ih, caraca. Qual é. Já começou a intriga aqui na segunda temporada. Qual o melhor filme da Disney? Ah, Essa é mano, boa. começa por aí, você que é uma Disney. Eu botei a Pequena Sereia. Pequena Sereia, boa, boa escolha. Pequena Sereia é um filmaço. Não, sacanagem, respeito. Vai fazer assim, rodinha? Rodinha, Você não vamos lá. tô vendo porque é rádio, né? Mas tá sendo de Pequena horário. Não me diga. Tem algum motivo especial? É porque eu acho que foi o filme que eu mais assistia quando eu era pequena. Eu assisti o tempo inteiro. E até hoje ainda é um filme que quando eu não tenho nada pra fazer. Eu boto pra assistir. Eduardo de Alves, vai O rolar. meu, óbvio, quer passar o meu? Você não viu, Vai, óbvio. É o fala logo. Rei Leão. É óbvio, né? Não, Rei Leão, só assistir aí a primeira temporada, fazer o jabá da primeira temporada aí, Cláudio. Rei Leão, minha explicação por que eu gosto do Rei Leão. Fraternidade, vilão ótimo, cenografia, África, tudo que eu amo. Vamos lá. Inclusive, tá com a luz da Pantera Negra, falando em África. Falando em África. Filme da Disney, Atlantis, o Reino Perdido. Na minha opinião, um dos filmes mais injustiçados da Disney. Concordo, Não, é muito injustiçado. Eu tô rindo porque é injustiçado, é engraçado. concordo. Eu não tenho que falar, cara, uma animação, é uma das últimas animações 2D da Disney, infelizmente. Uma deu o quê? Uma das últimas animações 2D da Disney, né, que Ah, foi tá, perdendo 2D. Chegaram foco. pouco boas. Bater nele. Uma animação muito esquecida, né, não tem muito o que falar. É boa, assistam, personagens muito bons. Eu tenho um DVD. Tem a primeira princesa negra da Disney, que não é a Diana. Eles vêm a Não. Diana, mas não é, é a Kida, que é do Atlante, por sinal. E é isso, assistam um filme, bom filme. Não tem muito o que falar. Eduardo, puxa a segunda. Vamos de segunda? Um filme com robôs. A banda. Eu botei Big Hero 6. Um Porque eu filme, nem acho o filme pensei. muito fofinho. Verdade, não pensei no Big Hero. Eu copiei do Cláudio. Então. Do mesmo Wally! jeito que o Eduardo fala de Rei Leão, eu falo de Wall-E aqui sempre. Então, Wally! quem assiste já sabe. Filme não tem texto, que é ótimo pra mim. 90% do filme não tem texto, é É ótimo. só Eu adoro Wally filme e que não Eva. tem língua. Wally e Eva. Aí aparecem lá os humanos chatos depois, aí fica chato. É, a Quando parte mais chata aparecem os humanos, eu acho chato. Pô, eu não quero ver esses caras, o gordinho lá sentado na cadeira. Mas, pô, tem uma mensagem maneira da sustentabilidade do planeta. Exatamente. Foda. Essas fotos são muito carismáticos, cara. Você compra o Wally. Ele compra. Pós-apocalíptico. Quase apocalíptico, né? Você quer sair de Não, lá com o Wally, cara. pós-apocalíptico. E ele é fofo, né? Melhor filme de herói. Vai lá. Amanda. Eu começo. Eu botei o Soldado Invernal porque até hoje é o meu filme, um dos meus filmes preferidos da Marvel, porque eu amo a cena Não adianta, eu amo não, a cena não, de introdução. Olhando o filme que ele escreveu ali, tá? O seu vale. O dele ali que eu tô... Vai, Amanda. Ah, tá. Eu amo a cena de introdução... a cena de introdução do Soldado Invernal, quando ele, tipo, atira no carro do Fury. Pra mim, aquela cena é maravilhosa. E até hoje, eu amo aquela cena. Acho maneiro que acho que o Kevin Feige, o irmão Russo, encheu tanto o saco do Kevin Feige. Deixa a gente fazer um filme, deixa eu fazer. Tá, faz com o Capitão América aí. Faz essa bosta aí. Aí ele fez a bosta ficou, caralho, ficou sensacional. Aí o Kevin Feige falou, porra, esse cara sabe mesmo. Vem, faz os Vingadores aqui pra gente. Foi o testinho, o treinozinho do cara. Para de rolar, fala do filme. A gente tem pouco tempo aqui. Calma, gente, calma. O melhor filme do super-herói, todo mundo já sabe também, quem já assistiu os outros programas. Why so serious? É, o meu favorito falou, né? Bate o Cavaleiro das Trevas, com a interpretação excelente do Heath Ledger. Eu acho o Heath Ledger sensacional o filme. Ele faz um maluco perfeito do Coringa. O Christian Bale, eu gosto do Christian Bale como Batman, porque é o Batman que eu defendo, o Batman detetive, o Batman inteligente, não esse atual, do Ben Affleck, que é um idiota. Tem o... Pô, o elenco é sensacional. Tem o Michael Caine, de Alfred. Michael Caine é uma das coisas que eu mais amo. Tem o Morgan Freeman, velho, de Lucius Fox. Morgan Freeman ou Lucius Fox? Tu sempre confunde. O Gordon é o Gary Oldman. Que também é outro atorzaço. Então, ele é sensacional. Amo Nolan. Nolan é meu pastor e nada me faltará. Você não sei como essa coisa, cara. Eu sempre tô falando que eu confundo. Confunde, ué. Filme favorito super-herói. Eduardo, já que esse cara fez. Hellboy. Guilherme Del Toro. Não fale mal de Hellboy. Filmaço. Ron Perlman. Ele é o ator mais bonito de Hollywood. Não é o Michael Cera. O quê? O Ron Perlman. Ah, aquela cara quadrada maravilhosa dele. O Michael Cera é mais gato. Aquela cara quadrada. É um filme totalmente estético do Del Toro. Eu acho que combinou com a estética do Hellboy. Eu acho que ele dispensa totalmente os quadrinhos, a mesma coisa que foi o Logan. Os quadrinhos estão lá como ficção. Assistam, apesar da desrecomendação do Eduardo, assistam sim. Me dá uma facada no nerd agora. Desconsidere os quadrinhos. Valeu. Ah, mas legal. Os quadrinhos estão legais. Valeu. Quando o quadrinho é ruim, funciona. Fico a chorar. Eu botei A Culpa das Estrelas. Eu não vi A Culpa das Estrelas hoje. Você nunca viu A Culpa das Estrelas? Eu não vi A Culpa das Estrelas. Nossa. É sobre a garotinha com câncer, né? É. E eu não lembro mais. No caso, tem duas opções pra esse filme. Tem A Culpa das Estrelas e tem Viva, porque foi um dos últimos filmes que eu chorei. De verdade. Eu morri assistindo Viva. Minha voz deu uma morrida aqui agora também, mas... Eduardo? Eu já tô chorando só de lembrar do filme que eu botei aqui. Eduardo? Caralho, fazer eu chorar é meio difícil em filme. Porque eu sou o cara chato que sempre olha o lado técnico das coisas. Isso eu até admito. Mas, pô, A Procura da Felicidade, caraca, o Smith tá sensacional. Eu nunca assisti. Cara, o filme é pesado, velho. É pesadinho o filme. Eu nunca assisti A Procura da Felicidade. Você é louco, velho. Primeiro que o cara é um azarado do caralho, né? O cara perde o emprego, perde tudo, perde a esposa, perde a família, perde porra toda. Ainda tem que cuidar do filho. Que bosta. A dinâmica do pai solteiro. Não é, cara. A vida dele é uma bosta. É pra te deprimir. Eu falei assim, caralho, o cara ainda consegue ainda cuidar do filho, fazer tudo, arrumar um emprego. Pô, filme lindo. Ensina o filho a jogar basquete, que também é ótimo. Ótima lição de vida. Uhum. E é o Smith também, um atorzaço que eu gosto pra caraca. E isso. A dinâmica do pai e filho faz chorar. Meu filme, então. É agora porque que eu parei... eles são pai e filho. Porque é o... Agora mais um que motivo. Eu parei aqui, Eduardo. O Eduardo repetiu aqui na lista duas vezes. Filme que faz chorar. Uhum. Engraçado que em cada um eu botei um filme diferente. É, tem alguns filmes que eu repeti. Eu só botou duas vezes filme que faz chorar. Uhum. Tem duas vezes aqui na lista. Engraçado que em cada filme eu botei um nome diferente, um filme diferente. Ah, é. Na segunda eu botei o Wally, que me fez chorar. Inclusive, eu tava contando aqui agora que eu fui ver o Wally uma vez num projeto que eu era, como é que fala? Eu era voluntário de filme de cinema infantil. E eu tava chorando muito quando as crianças estavam se divertindo, que não tiveram aula. E o que eu botei aqui foi. O segundo foi Forrest Gump. Que é um filme que me marca muito. Corre, Forrest! Corre! Forrest! Inclusive, eu poderia mudar a próxima da lista. Cara, pode deixar, cara. Pode repetir. A próxima, então, seria a frase mais clássica do cinema, que tá... Mano. Ah, então. Apesar de eu saber que essa frase não é assim no filme, eu sempre lembro de Luke, I am your father. Eu sei que a frase não é essa, que não é essa, mas já ficou tão na minha cabeça, apesar de eu nunca ter assistido os filmes de Star Wars. Star Wars dela, chamam, né? É. O pessoal acredita tanto que é que ficou. É. Cláudio, bora fazer a nossa junta? Que a nossa é a mesma. Não, porque eu pensei agora que mudar. Você vai mudar? Eu vou mudar, eu vou ficar com a minha. Por isso que a gente passa logo. May the force with you, que a força esteja com você, a mensagem de Star Wars. Que é a força, né, cara? Você pega um menino de lata lá. E mora num caos do caraca e mostra pra ele que ele pode ser um guerreiro e pode derrotar o maior vilão do cinema. Eu reconheço que essa é a maior realmente do cinema. É mais conhecida, mais famosa. Só que minha favorita, depois que o Forrest Gump, que eu lembrei, cara, que é Run, Forrest. Run, Forrest! Não, não tem, eu amo também essa. Vale, vale. Run, Forrest! Run! Aí sai correndo todo torto. Ah, amo aquela cena, cara. Puta que pariu. Melhor filme do Stallone? Por que tá rindo? O Stallone é voador, cara. Acho que é só que o Oscar tem a categoria melhor filme do Stallone. É engraçado. É, nosso Oscar tem. Qual é o melhor filme do Stallone? Ah, mas vamos falar Rocky. Não. Eu não, porque eu nunca assisti. Eu tá vendo? Não, tá vendo? Ele tá querendo manipular a nossa opinião. Eu nunca assisti. Não, eu é nunca Quid. Assisti. É o quê, então? É Rock. Então, mas deixa ela falar. Eu nunca assisti nenhum filme do Stallone, a não ser filmes que não sejam, tipo... Os Mercenários. Não, não. Tipo, filme que... Os filmes que ele é o personagem principal, eu nunca assisti. Eu assisti, tipo, Os Guardiões da Galáxia, vale, Pequenos é Espiões. Vale, vale. É do Stallone, vale. Então, são esses. Vale. Eu nunca Pequenos assisti Espiões. Nenhum filme Ótimo. Que era dele. Tá justo, vale. É. Próximo filme que vocês querem ver? Mentes Sombrias. Peraí, que eu nem lembro qual filme que eu botei. Próximo filme que eu quero. Eu botei Mentes Sombrias. O próximo filme eu quero meu, ver. Eu tô meio por enquanto. Vai fazendo o teu aí, cara. O meu é Christopher Robin. Eu ainda não vi, já tá em cartaz. Ah, é verdade, eu quero assistir esse também. O meu também tá em cartaz, eu acho. Qual que? O Mentes Sombrias. Tá, tá em cartaz ainda. Não, tirei isso. O Christopher Robin tem 2 semanas, ainda não pude ver, mas tô louco pra ver, cara. Gostei pra caramba da estética que botaram no filme do Cipu, cara. Eu só tô com medo de chorar. Ah, vai chorar. Isso é óbvio. Você rolou? Vamos lá, agora lembrei. Eu não tinha botado na minha lista, mas eu lembrei aqui de cabeça. É, o próximo filme que eu quero assistir é o Creed. É, Stallone aí voltando, agora dirigindo o projeto. Creed agora é em outubro, cara. Ah, é junto com. É junto. É outubro, novembro, né? É, mas não vai ser o próximo que eu vou ver, infelizmente, que eu vou ter que ver a droga do Venom. Que... Faz que vem a crítica. Mas vamos lá. É, quero ver, gostei muito do primeiro filme pra mim é perfeito. Caraca, esse filmaço e fã da saga de Rock Balboa, então tem que estar lá. Tema mais clássico do cinema. Tema mais clássico é o próximo, faltou o melhor filme. Ah, é, melhor filme. Falou de filme lá, eu reparei porque pulou, né? Vamos lá. Filme que é melhor que o livro. Eu botei O Jogador Número 1. Cara. Vai, mano, fala por quê. Então, O Jogador Número 1, tava todo mundo com muito medo de quando saiu o trailer, porque tava todas as informações que eram surpresa no livro, tipo, quem era quem, foi logo dada pelo pôster. Tava todo mundo com muito medo de como isso ia ser tratado. Só que acabou que todo mundo gostou... Não gostou mais do filme do que do livro. Gostou meio que da mesma... A mesma coisa, só que de formas diferentes. Mas tava todo mundo falando que o livro, que o filme é muito melhor do que o livro, que sobre abordar as características do universo que foi criado melhor do que o próprio livro, que eu acho muito estranho, mas é legal quando acontece. É, eu posso falar porque eu li o livro. É, o livro, ele é mais. Ele tem mais informações. Então, uhum. De certa forma, pra algumas pessoas, ele pode ser mais monótono. Eu gosto pra caraca do livro, tá? Só que, por que eu gosto mais do filme do que do livro? Porque tem o Spielberg. E o basicamente... Simplesmente. Não, mas acabou. Isso já... Porque Eduardo, não cante Titanic hoje. Não, não vou cantar, não. Já não, aguenta mais não, não, não, é, não é cantando, não. É do James Cameron, né? Do Spielberg. Ah, é verdade. Cara, eu tô confundindo tudo hoje, cara. Eu gosto do Spielberg tá porque... Tá difícil pra você o dia de hoje. Meu Deus. É porque ele usa as referências da carreira toda do Spielberg tem no filme. Tem lá, cara, o DeLorean, o que é do Robert Zemeckis, mas o Spielberg fez a produção do De Volta ao Futuro. O visual do filme é muito bonito. Você falou que o que mais deu atenção no filme foi as referências, né? O easter eggs. Uhum. Easter eggs. E fazer isso no livro não é tão legal. E não é fácil também, porque você, a pessoa é não tá vendo. Você tem que depender da pessoa entender o que você tá descrevendo. Exato, no cinema é muito mais fácil. Você bota simplesmente lá a motinha do Akira, pronto, a pessoa sabe que é a moto da Akira. Tá lá os caras no meio da multidão e tá lá o Ryu. O pessoal, porra, tá ali o Ryu, legal. E o Spielberg, ele é um nerd, né? E o filme é basicamente uma homenagem à nerdice, né? Então, pra qualquer nerd ver aquele filme, ver todas aquelas representações todas. Tanto pra quem é cinéfilo, pra quem gosta de quadrinho, quem gosta de videogame também, eu acho foda. Então, como carreira do Spielberg, eu acho o filme sensacional. Ah, meu filme, que eu acho o filme muito melhor que o livro, é Forrest Gump também, repetindo aqui. Vale repetir. Porque, cara, eu comecei a ler o livro Forrest Gump, eu não terminei, cara. E, tipo, é detestável. O livro não é muito bom, não. Eu já li, já. Nunca li. Engraçado que o criador do livro não gosta de todo o filme. E ele não recebeu nem um centavo pelo filme. Uhum. Um blockbuster. Não tem Tom Hanks no livro? Não tem o Tom Hanks, cara. O livro do Forrest Gump é um cuzão, tá ligado? Ele é escroto com a Jenny. É muito exagerado, tá ligado? O cara vai pro espaço no livro, tá ligado? Até mesmo, por exemplo, no livro, a Jane no filme, uhum. Ela é muito mais liberal do que no livro. O livro, o livro dá uma ideia muito, muito diferente. A Jenny, eu acho que é uma personagem que mais sofre da adaptação do livro pro cinema. É mais diferente. Ah, e isso, basicamente, passa próximo. Basicamente, próximo. Uhum. Um tema clássico da história do cinema. Eu botei o de Harry Potter porque canta. Eu amo... Eu não vou cantar. O meu? Eu não vou cantar só o instrumental de Harry Potter. Porque... Porque sim, porque não, eu amo não, Harry Potter. E eu acho que é um tema que... Eu acho muito bonito a evolução do instrumental da música. E é isso. Eu escuto desde que eu tinha 5 anos de idade, então eu acho que é válido. Eduardo, dele é óbvio. Eu mudei, tu vai ser sozinho nessa também. Hã? Acabei de mudar, tu vai ser sozinho nessa. Abertura está ótima, cara. É, John Williams, sou fanzaço de John Williams, eu adoro quase todas as trilhas dele. Vale aí só um asterisco aí, só botar um asterisco também. Superman também é foda. Eu troquei então, agora Star Wars John Williams. Por Indiana Jones. John Williams também. Tá tudo então, no mesmo. É. Maior que Hans Zimmer, ó, que é a primeira coisa que eu lembro quando fala trilha sonora de filme. Indiana Jones. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Não sei porquê. Eu nem sou tão fã de Indiana Jones. Também. Eu não gosto de Indiana Jones, mas eu gosto da trilha. Eu gosto de todos os filmes, mas... Eu não gosto de Star Wars. Mas eu... Melhor filme musical? Da Mano, eu já sei. Caráter. Tu pulou de Pulei? Novo. Pulei? Pulou. Mano, tô muito cego. Pulou. O filme que forma um caráter. Eu informei que pulou e eu não tenho um. Edu? Eu não tenho. Eu tenho a Amanda pra me bater. Amanda, forma caráter sim. O quê? He the best! Caralho! Pode que? Karate Kid, cara. Pô, não dá. Esse Miyagi é um exemplo de caráter. Eu quero ver o sujeito não mais tá, correto justo. Do mundo. Justo. O sujeito mais correto do mundo. O filme é feito pra formar caráter, é. Então tá, o sujeito mais correto do mundo. Ele não bate ninguém. Bota casaco, tira Bota casaco. Não. Senhor Rango, não. Pô, mora lá, simplesão, simples do cara. Cara simples, mais simples possível. E não tem educação, né? Não estudou, não fez nada. Só sabe karatê. E ensina a simplicidade pro Daniel San. Pô, sensacional. O senhor Miyagi tá aí. Daniel San é aluno muito teimoso. Vai, Cláudio. O filme que marcou meu caráter é Into the Wild. Aqui no Brasil é Da Natureza Selvagem, se não me engano. Uhum. Sim. É esse. Que é um filme que fala muito sobre consumismo, materialismo. De um homem que, tipo assim, ele se forma na faculdade dele. Ele recebe... Ele tem... Não lembro por que ele decidiu isso, ele quer ir até o Polo Norte caminhando. Aí ele vai lá, vira um andarilho, larga tudo que tem, queima o dinheiro dele, queima os documentos. E é o bastante que eu quero fazer assim, ter na faculdade também. E é isso, é um filme que ensina muito sobre materialismo. Eu levo muita lição desse filme, é um filme que marca bastante. Tá. Amanda, não tem filme? Não. Qual é a pergunta? É o Ainda é do Karate. Ah, é o que eu falei, que eu avisei que pulou, então, só que eu não tinha um. Mas eu concordo com o Karate Kid. Deixa eu assino embaixo, apesar de eu não gostar. Gente, só comentar. Hoje, raramente, a gente tem uma plateia, dá um oi aqui pra plateia. A gente raramente tem uma plateia dando um oi. É verdade. E olha, se vocês tiverem um filme que gostem aqui também, que queiram dar opinião, sintam-se à vontade, tá? Dá um grito, aí a gente... É, pode gritar. Bora, aqui no filme e tal. Tá? Eu tô vendo que vocês estão puxando um pouquinho entre ouvido. Pode falar aqui no pode falar. Se gostarem. Se tiver um filme da vida de vocês que querem, pô, o mundo tem que saber, pode pra cá. Já quer falar um? Ah, ok. Não quer falar no microfone? Olha lá, choraram aqui no Marley e eu. Ah, o de chorar foi Marley e eu. Porra. Engraçado. Não, mas é um bom filme pra chorar. Isso, exatamente. Eu choro mais sempre pro seu lado que Marley e eu, mas eu também choro com Marley e eu. Tô com os três aqui, tô com os dois malucos aqui. Eu choro com Marley e eu também. Assim. Sempre pro seu lado. Quem tem nada, cachorro é muito triste. O melhor filme musical da Mana, todo mundo já sabe, né? Fala aí. Fala! Canta aí você, já cantou até aqui. É, tem que cantar, tem que cantar. Eu quero que você fale qual é. Uma minha, não é não? Não. Não é uma minha? Não. Qual então? Então, eu amo Mamma Mia. Frozen. Do fundo do meu... Não. Deixa a garota falar! Aí depois a pessoa fala, o Eduardo, corta a Amanda. Desculpa. Tá vendo quem corta é o Claudio. Vai lá, desculpa o Mesquene. Vai lá, mano, desculpa. Eu amo Mamma Mia. Só que o motivo de eu amar musical é a Disney. Você acertou em falar Frozen porque é da Disney. Só que não é animação. É High School Musical. Porque foi o primeiro musical que eu assisti na minha vida. Não faz essa cara. Tá bom. Tá? Me dá licença. Não tô falando. Mas Mamma Mia é um dos meus musicais preferidos. É, agora eu? Que eu assisto mais do que High School Musical, inclusive. Eu vou falar o Claudio Barri. Não dá, né? Você vai falar o La La Land? Sea of Stars, I'm the shaman for me. La La Land. Cara, eu tenho ódio mortal de filme musical. Quem me conhece sabe. Eu odeio. O preferido porque é o único que ele gosta. É o único filme musical que eu gosto, por quê? Porque a música faz parte do enredo da história. Não é aquela música vem do nada. Porque o cara é pianista, a mulher quer ser atriz pra cantar, quer ser cantora também. E, pô, e é isso. Eu acho. Eu não gosto de filme musical, mas se o filme. Se eu tiver que assistir um filme musical, que ele pelo menos faça parte do enredo. Não seja uma cantoria. Senão eu não quero. Senão eu vou pra Broadway. Não vou pro cinema. Vai, Cláudio, próximo. Meu, eu fiquei entre dois. Ah. Dois do Jack Black, inclusive, que é o somado do rock. Não é filme musical essa porra, não. São musicais. Isso é que você escreveu. Qual? Vai. Qual? Fala. Escola de rock. É escola do rock? É musical onde? Não. Não é musical, não vale. Escola de Rock é um filme com música. Tem uma ótima música. Trilha sonora. É, Escola de Rock é um filme com música, não é um filme musical. Trilha sonora, é diferente. Então, vocês querem dizer, é um filme que a história segue com. Eu não vejo muito, eu ficaria com Grease. Eu não vejo muito musical. Grease acho que o único que eu vi foi com Grease. Vale, vale. É porque, só explicando a diferença, por que não vale a Escola de Rock do Cláudio? Porque tem filme com trilha chato. Sonora. Não, tem filme com chato. Trilha. Guardiões da Galáxia é musical pra você? É. Não, não é musical. É uma ótima trilha. Baby Drive é musical também. Eu podia até falar Baby Drive, eu amo Baby Drive. Não é musical. Trilha sonora é uma coisa, musical é quando a música faz parte do enredo da trama, né? Tá, e que o ator canta. E bota o enredo pra frente. E o enredo pra frente, boa, Amanda. Então, não vale. Escola de Rock, Jack Black, desculpa. Apesar de eu gostar muito de Escola do Rock. Também gosto do filme, tá? Amo. Sessão da Tarde, maravilhosa. Melhor filme de carros. Amanda? Eu botei Carros. Porque é o único filme de carros que eu vi na minha vida inteira. É. Emenda aí, Cláudio. O teu também é Carros, né? É. Então, é? Emenda aí. Diz aí por quê. É porque, na real, eu não gosto tanto de carros, não. Eu acho mais fraco da. Da coisa. Mas, tipo assim, cara. Não tem outros que eu não gosto. Eu não de assisto carro. Filme. Eu vou falar de Baby carro. Driver. Depois eu briguei que poderia ter falado Baby Driver. Puta, eu não assisti Baby Driver. Não vou falar Baby Driver, ainda. Não. Como você vai falar então? Vou falar. Rush! No Limite da Emoção. Com o Chris Hemsworth. E o. E o outro maluquinho lá que faz o Barão Zemo. Que agora é a história do James Hunt. É a história real do James Hunt e do Nick Lauda. História dos dois pilotos de Fórmula 1. Filme sensacional que mostra bem a dinâmica de dois atletas nada a ver, né? Um bêbado, que é o que os Hamilton lá, né? E o certinho, Nick Lauda. Que mostra que duas visões completamente diferentes podem dar certo no final, já que os dois fizeram fama na Fórmula 1. Melhor animação de Pixar. Eu vou ter Monstros S.A. Eduardo. Pum. Deixa ela falar do Monstros S.A. Catinho. Não, é só isso. Ali. Eu não tenho motivo. É só porque é Monstros S.A., Eduardo. Gente. Ah, amigo, estou aqui. Aí, Fernando! Fernando, já escutando aí pra tu. Fernando não tá aqui. Pena que o Fernando não tá aqui. Fernando, Toy Story, então, Fernando. Pô, Toy Story ensina lições de amizade, de conservação de brinquedos. É verdade, por que você tá rindo? Você não sofre. É, tá vendo? Eu sofri seu braço. E também é o começo de muitos pesadelos de várias crianças que acham que quando elas vão dormir, os brinquedos dela tomam vida. E o Woody ensina como você tem que se comportar quando você tem um amigo maluco, que nem o Buzz, que acha que é um astronauta. Então, ele acha não, ele é. Ele é. Respeita. Ah, o infinito e além, Guilherme Briggs. Você vai passar na Pixar e repetir pela terceira vez? Wally. É o meu favorito da Pixar, não tem jeito. Eu vou mole de paixão. Não tem o que falar, já falei muito de mole. Agora que eu parei pensar, eu poderia ter dito tipo, de Lilo Stitch no filme da Disney, nem mole. É verdade. Nem mole, agora já era. Tá. Vai ser Atlantis. Tá. Um ator que eu acho insuportável. Ah, você é bom, hein? Essa é boa. Amanda, você tem vários, Amanda. Eu sei que você tem vários, Amanda. Eu não sei. Mas eu não. Ah, eu nunca lembro o nome dele. Fala. O que fez o Whiplash. Miley Cyrus. Ele mesmo. É, tem alguma razão especial? Não, eu só não consigo. Eu não consigo. Tá. Eu sempre quis assistir o Whiplash, eu não consigo assistir porque é ele. Eu detesto ele no Quarteto Fantástico, aquele filme eu acho problemático. Eu detesto ele mas em qualquer lugar. Mas ele no Whiplash, eu acho que ele manda bem. Ele manda bem, eu gosto eu dele. Eu odiei Footloose porque é ele. Tem bem isso aí, Footloose. Eu fiquei chateadíssima. Cara, não sei pronunciar o nome dele, cara, é foda. É o Shia LaBeouf, não sei lá como é. Shia LaBeouf, valeu, mano. O maluquinho de Transformers. Michael Bay, também de novo. Também é ótimo. Cara, uma ótima resposta. Ele tem uma cara totalmente escrota. Eu olho pra cara dele, que porra de moleque é esse? Eu acho que eu nunca assisti um filme com ele. Não, e os filmes dele são péssimos. Aí prejudica mais ainda. Não, quando falam dele, eu só lembro daquela parada que ele... Eu só lembro das Trump, piadas. Que ele... Que o pessoal perturbava ele, roubava as bandeiras que ele botava. Eu só lembro dele por causa disso, cara. Que pela carreira de ator dele... Aí eu olho o Transformers e falei assim... Eu só lembro das piadas. Não, eu fico mais puto que aí eu vejo o Transformers. Ah, ele fez Transformers? Sim. Eu fico mais puto que eu vejo... Ah, ele é o namorado da Megan Fox. Você quer me enganar, ele? Né, Michael Bay? Valeu, Michael Bay, que ele vai pegar a Megan Fox. É ele? Tá vendo, mano? Agora, eu, um ator... Michael Cera pegaria a Megan Fox, não ele. Aí que tá, eu sei se irritar com isso, cara. Você não gosta da Michael Cera? Meu ator que eu acho suportável, Michael Cera. Ah, não. Não adianta, eu não gosto da Michael Cera. Galã? É o galã. Eu não gosto, cara. Lindo! O cara fez o filme do meu esquadrinho favorito, que é o Scott Pilgrim. Lindo! Eu amo os quadrinhos de Scott Pilgrim. Lindo! Edgar Wise. Eu consigo gostar de Scott Pilgrim no filme por causa disso, cara. Lindo! Eu não consigo. Aqui, cara. A plateia tá falando que ele é lindo também. Vocês gostam do Michael Cera? É. Michael Cera é lindo, né? Ó, confirmar aqui. Michael Cera é gato. Eu não sei qual é a obsessão do Eduardo com Michael Cera. Com esse garoto. Ele tem uma cara de... Ele tem uma cara de rato. É exatamente isso. Fofo ele. Eu tô contando mentira? Ele tem uma carinha de rato. Michael Cera. Uma atriz que eu acho insuportável, gente. Jennifer Lawrence. Por quê? Porque sim. Eu não sei, eu não. O meu é meio. Eu não consigo. Ah. O que é muito triste pra mim, porque eu adoro Jogos Vorazes. Olha, eu gosto pra caraca da Jennifer Lawrence. É muito deprimente. Eu gosto dela muito, mas eu tenho uma implicância com ela porque ela estraga o meu quadrinho favorito, que é X-Men. Mas aí quem até hoje não estragou X-Men, não é mesmo? Ah, a original é boa, pô. A original é legal, do X-Men 1 e 2. Ah, pô, maneiro pra caralho. Melhor que a segunda. Melhor que a segunda, então. Fale mal de X-Men, não. Mas aí o segundo é ruim de todos os lados. A segunda boca é orçamento aí. Não era, tá bom. Não tava mais não ela, era pra estar, né? Mas assim, o meu problema com a Jennifer Lawrence é a pessoa que ela aparenta ser. Não é nem a atriz Jennifer Lawrence. Ah, vale? É tipo, de tanto que eu já assisti várias entrevistas dela, eu fiquei meio... com as coisas que ela fala. A atriz gosta de puta Lindsay Lohan. Puta que pariu, olha pra cara dela, não dá. Aquela adolescente que não existe, que eu sempre falo aqui. Aquela adolescente. Porra, ela quer me convencer que ela é adolescente. Tem 30 anos e ainda continua fazendo filme de adolescente. Para, não dá, né, filho? Ela não tá atuando? Eu não tinha conseguido pensar em nenhuma, não, mas acho que eu compro a tua. Compra a minha, Lindsay Lohan. Ela ainda tá atuando? Eu tava pensando até agora. E a Sessão da Tarde, eu adoro ela, tu reparou? Toda hora aparece na Sessão da Tarde. Ainda. É, o filme quando ela criando ainda. Não basta mas ela ser Operação uma Cupido. Ela atuou duas vezes naquele filme. Mas atuação, mas Operação Cupido é legal. E outra coisa, ela tem um problema de atuação que, sabe, o problema é que qualquer ator e atriz tem. Todo filme é a Lindsay Lohan, você não lembra da porra da personagem. Ah, Lindsay Lohan. É o que acontece com The Rock e o... Não, mas não acho tão ruim The Rock, mas... E o Adam Sandler, principalmente. Ah, Adam Sandler, vamos lá. E o Harry Potter. O nome dele é Daniel Radcliffe. Vários, não vai fazer a lista, porra. É o filme mais assustador que eu já vi. Eu não assisto filme assustador. Eu também, nenhum? Você, eu não vejo terror, eu não gosto de terror. Já falei isso no último filme. Eu falei, não sei quando que foi, mas o último filme de terror que eu assisti foi It. Eu acho que os filmes de terror ultimamente não estão me fazendo susto, não. Porque o filme mais assustador que eu vi é antigo, é O Exorcista. É um filme nunca assisti. Um filme que mete medo até hoje. Caralho, porra, né? Eu assisti às 10 horas da noite, velho. Tô maluco. É Eduardo, é coisa louca, velho. Porra, acho que é sem graça, então. Vamos lá, melhor filme do Tarantino. Eduardo, fechar comigo nessa, eu sei disso. Vamos cantar música, Qual música? Pô, pela filha. Ah, fechou. Vai, mano. Eu não sei. Não sabe o filme do Tarantino? Não. Não? Não vi nenhum filme do Tarantino, pra estar um? Eu não sei, eu acho que não. Pulp Fiction? Enquanto você vai vencendo, cantando. Melhor abertura do cinema, uma das melhores aberturas do cinema, tá? Cláudio Hill? Pô, aquele letreiro não é o meu filme, tá? As pessoas estão falando, porra. Então tá, Amanda não tem filme do Tarantino? Ela tá pesquisando, tá pesquisando. Vamos lá, vamos lá. Tempo! Vamos fazer Pulp Fiction enquanto ela vai. Não. Nenhum? Nenhum filme Tarantino? Okay. Eu tô cantando Pulp Fiction, mas o meu não é Pulp Fiction não, porque eu e o Claudio vamos cantar a música do nosso filme do Tarantino. Apesar de eu saber o que é Pulp Fiction. Peraí, vocês estão malucos? Vocês estão cantando Guardiões da Galáxia? Não, essa música não é dos Guardiões da Galáxia. Essa música já vem muito tempo antes, de 77, com... Fala aí, Cláudio, o nome do filme. 77? 77, tá bom. Eu acho que é 77, se não me engano. O Cajabel? 87, sei lá. Doido, é 90 e pouquinho. 97, termina em 7. 87 pra 97, é o tempo, confundido, tô confundido. 97, eu sabia que termina em 7. Cajabel, é meu primeiro filme Tarantino. Baixíssimo orçamento. Tanto que foi assim, com quase... Caralho, o filme... 90% do filme. Era um local só. Era um local, era um galpão. Pra poupar dinheiro. Ah, os ternos, sabe isso? Os ternos que eles usaram? Os ternos usaram. Era um deles. É? Eles não compraram ternos pro filme. Caralho, foda. Era o terno dos próprios atores. Não, e o Tarantino acho foda, né? Porra, Tarantino, tem que botar o nome dos atores, o nome dos personagens. Porra, peraí. Deixa eu pensar aqui. Eu tô sem ideia, vamos botar. Senhor Azul, Senhor Marrom, Senhor Verde, Senhor Vermelho. E essa ideia depois foi pro La Casa de Papel. La Casa de Papel, inclusive, tem muita. Eu odeio. Eu não gosto de La Casa de Papel por causa disso. Todo mundo fala, pô, sucesso do caralho, não sei o quê. Pô, nunca vi isso na minha vida. Cara, o Casa de Aluguel, cara. Eu já fazia isso. La Casa de Papel é totalmente Casa de Aluguel. Cara. É, Casa de Aluguel. Mostra lá o bandido, mostra por que eles estão assaltando e tudo mais. Tarantino. Ah, melhor filme de dança. Eu botei. Ai, esqueci o nome. Ela Dança, Eu Danço. Não sabe que filme é esse? Não, eu sei, eu sei. Richard Gere. Porra, Claudio. Tô confundindo, então. Vai. A plateia tá rindo aqui. Não. Qual de dança? Explica aí. Tem um de dança com o Richard Gere. Tem. Com a Jennifer Lopez também. É. Isso. Dança comigo, valeu. Dança comigo. Eu não vou saber explicar Ela Dança, Eu Danço, mas eu acho que é uma competição também. É um casalzinho, precisa dançar, é isso. É a única coisa que eu lembro do filme, mas toda vez que fala filme de dança eu lembro ou desse ou de As Apimentadas, que boa. É sobre, é de líder de torcida. Todos os 700 mil filmes de As Apimentadas são sobre líder de torcidas. E aí, Eduardo? Vai ser uma incoerência do caraca, porque o pessoal fica, porra, o Eduardo não gosta de filme de romance. Porra, o Eduardo não sei o quê. Porra, o Eduardo é muito free. Lado bom da vida. Tem a dancinha lá no tem, filme. Tem, é um filme tem, é, tem, pra tem, mim é um tem. Filme de dança. Porque, porra, é porque circula o... toda... O filme... O enredo do filme é sobre a competiçãozinha. A competição de dança lá do... Com a dança totalmente esquisita, estapafúrdia do Bradley Cooper. Com a Jennifer Lopez. Dois malucos dançando. É sensacional. E eu amo. Amo mesmo. Lado conta, bom da vida. Conta. Valeu, mano. A Amanda falou conta, então conta. Dançando na chuva. Eu gosto de filmes muito antigos. Boa. Dançando na chuva. Eu gosto muito de a música até hoje na minha cabeça. Clássico. Não tem muito o que falar, eu só amo esse filme. Um filme de doença. Eu vou botar de novo A Culpa das Estrelas. Boa. Câncer, né? Sim. Eu não ganhei, eu tenho que rever. Tem que ver na primeira vez. É bonitinho. Eduardo... Eu gosto das histórias do John Green. As histórias do John Green são legais. A maioria delas trata sobre doença, só que... Foi o único filme que eu assisti dele. Porque o outro é com a Cara Delevingne e eu não sou obrigada. Eu podia ter colocado a Cara Delevingne na atriz, que eu acho insuportável. Porque é pra... Mas eu não botei porque eu não acho nem que ela devia receber o título de atriz, né? Mas assim, seguimos. Eu tô vendo essa escolha do Claudio antes. Essa escolha do Claudio é tão boa, mas não é esse filme que eu escolhi, não. Meu filme de doença é, cara, Os Intocáveis, cara. O filme francês lá do Omar Sy. Vai ter um remake agora americano. Americano. Tô com medo. Eu tô com medo também, porque... A graça do filme é o lado francês do filme. Uhum. A Paris que eles constroem, o cenário lá meio Loire, assim mesmo. Não vai funcionar. Pô, o Marseille tá sensacional botando lá, dançando o Michael Jackson lá pro francesinho. E, pô, ensina uma história. É uma história de amor entre amigos. Uhum. Amor no sentido fraternal, tá, gente? Pra não confundir. Meu filme de doença é Clube de Compras Dallas, que um Diário de Leto. Que é a história de um cara que acaba pegando AIDS e ele acaba conhecendo um transexual que é o Jared Leto. Foi por esse filme que ele ganhou o Oscar. Oscar, sim. E é basicamente o filme... Matthew McConaughey. É, ele... O protagonista. Os caras indo contra a indústria farmacêutica pra não morrerem, né, basicamente. É um filme muito bom. É muito bom esse filme, cara. Recomendo. Só botar um asterisco. Esse, eu não gosto de Jared Leto, mas merecido. É, isso que eu ia falar. Você que reclama do Jared Leto, fala que o Jared Leto merecido. É uma bosta. Cara, assiste aí Clube de Compras Dallas e vai mudar um pouquinho sua opinião. Ele é uma bosta como o Coringa, né, gente? É, exatamente, mano. Mas ele é um bom ele ator. Não é uma bosta no geral da coisa. Ele é uma bosta ali no universo da DC. É. Então, vamos lá. Um filme de amor. Amanda deve ter sido escolher esse. Oi? Um filme de amor. Por que tem eu? Deve ter sido difícil pra tu escolher. Por quê? Muito filme de amor. Preconceito contra a participação feminina. Depois eu que sou machista não, aqui, tá vendo? É o Claudio tá pior que eu. Assim, eu gosto de comédias românticas. Eu gosto de comédias românticas. Porque ela é mulher. Sacanagem. Eu botei Simplesmente você que Acontece. Tá achando que ela só gosta de comédia de mulher. Ah, eu sei que cala a boca agora, deixa eu mandar. Simplesmente Acontece. Ele tá mandando cala a boca, ele esquece que eu que mando a edição. Posso descarregar depois. Ainda vai ter um programa que vocês não vão brigar, pelo amor de Deus. Vai lá, mano, desculpa te cortar. Simplesmente Acontece. Ah, esse é um filme? Uhum. Você tava achando que eu tava só jogando, comentando que a briga de vocês simplesmente acontece. Não, é o nome do filme. Eu sou pequeno, não conheço isso. É. Simplesmente Acontece é com. Ai, eu esqueci o nome dela. É... Dá o Google. Vai cantando alguma música aí, Cláudia, enquanto todo mundo vai procurando. Oh, é com a. Com a... Lily Collins. É com a Lily Collins e com o Sam Claflin. Eles são amigos desde a infância. No final do ensino médio, ela engravida de um cara e ele se muda para os Estados Unidos. O filme se passa na Inglaterra. Ele se muda para os Estados Unidos, não sabe que ela tá grávida. Anos se passam com eles, tipo, indo e voltando de se encontrarem e na amizade. E aí, no final, eles ficam juntos. É o padrão de romance. É, né? Só que é bonitinho. É lá, Eduardo. Continuando o protesto de semana passada. Agora tá até saindo. Titanic, pô. É, cara, lindo. Filme de romance, não. Eu já comento. Não gosto muito de filme de romance. Acho que é muito difícil pra me pegar. Mas a história ali, eu compro a história do Jack. Compro a história da Rose. Acho que ali existe amor. E era a porcaria do Oscar do DiCaprio que ele não ganhou. E era pra ter ganhado naquele Oscar. E ganhou pelo regresso. E ganhou pelo regresso que ele grunha. Próximo. Amanda, vai querer falar sobre Titanic? Amanda tá se recusando a falar de Titanic mais uma vez. O meu filme de amor, Forrest Gump também, que na verdade é uma comédia, e eu falo muito de Forrest Gump, eu amo esse filme. Mas cara, o filme todo, ele se passa por causa da Jenny e o amor do Forrest por ela. Tudo acontece pelo amor do Forrest, e eu acho isso muito foda. Forrest Gump é bem Capitu, né? Porque você pode ter várias interpretações da Jenny, né? Você sabe que ele ama ela. Uhum. Mas será que ela ama ele? Não. Você pode... É, não! É! Eu acho que não! O cara foi feito o filme tendo a opinião. A primeira vez que eu vi o filme, eu comprei a ideia dela. Só que eu vi muito novo. Quando eu vi mais velho, eu falei assim, cara, tá meio estranha essa relação aí. É um filme de amor, porque o cara é hoje apaixonado. Eu tenho muita raiva da Jenny, cara. Eu tenho raiva da Jenny também. Da Jenny, cara. Eu acho assim, o Forrest, tudo que acontece na vida do Forrest, o cara conhece o presidente, vai pra guerra, vira jogador famoso, tudo porque ele quer contar a porra da Jenny. Mas peraí, eu vou fazer uma defesa pra Jenny agora. Não, não vai. O cara vai se resume a vida dele à mulher. Ah, é o momento que Capitu não traiu o Bentinho. É! O cara resume a vida. Não, vou parar a minha só vida. Só um PS, Capitu não traiu o Bentinho. Ah, não. Isso é polêmica, não. Pelo amor de Deus. Ah, vamos lá. Vamos lá. Melhor filme de animação da DreamWorks. Eu botei A Origem dos Guardiões. Eu ri porque eu quero ver a resposta do Cláudio depois. Você não sabe qual eu é sei, a origem. Ah, tá. Você não gosta? Ele odeia a DreamWorks. É por isso que eu tô rindo. Ele odeia a DreamWorks. Eu odeio a DreamWorks. Odeia sim. Odeia sim. Ah, para, cara. A Origem dos Guardiões é muito bonitinho. Inclusive, o filme é que eu botei. É mó filmezinho aqui de Natal fofo, não, inclusive, cara. Inclusive, o filme que eu botei aqui. Passa no Natal! O filme que eu botei aqui da DreamWorks. É mó filmezinho. Eu acho que vai ser um Oscar. Bonitinho. Pode crer, passa no Natal direto. O filme que eu botei aqui da DreamWorks, eu acho que mereceu um Oscar assisto em cima da Pixar. Da... Deixa ela falar da Fábio. Aí, tá vendo? De novo. Não, eu tô discutindo com ele. Eu tô tentando. Argumento. Ai, para, cara. Lá, eles têm filmezinhos bonitinhos. É. Mano, eles têm Shrek, cara. Ah, Shrek é o chato. Não, Shrek eu acho. Shrek é um porre, meu. Shrek eu não gosto, não. Mas, pô, falando aqui, deixa eu ver o que eu botei aqui. Ah, lembrei. É. O pessoal fica falando aí que. De filme bíblico. É um filme bíblico. Ah, eu fiquei surpreso que botou isso uma vez comigo. Eu não sabia que era da DreamWorks. O Príncipe do Egito! A DreamWorks tinha que voltar a fazer mais Príncipes do Egito, porque, cara, eu acho o filme sensacional. E é uma representação, assim, é uma representação direitinha. Tipo, até o pessoal que dubla é. Na minha opinião, é o direito. Melhor filme da. Bíblico que tem de todos. Tá na. Não, tem uma das perguntas, era meu também. Mas tudo bem, a gente já adiantou. A cena do Moisés com o cajado, eu acho sensacional. De animação, se eu comparar com qualquer live action, eu acho muito bem feito. Muito melhor do que o Deus do Egito aí, que o Christian Bale fez. E eu acho sensacional, acho filmaço. Tem muito poucos filmes 2D, né? É. É muito pouco. Tem o Caminho é uma para o Dourado, se eu não me engano, é deles também. Não. Não é deles? Acho é que não. Acho que o Caminho para o Dourado. Eu não sei. Eu acho que é. Eu acho que é. Não sei, mas eu acho que é. É muito pouco, cara. Sabe quem fundou a DreamWorks, né? Tava fazendo um momento de curiosidade. Manda aí. Spielberg. Sério? Era a ideia dele. Ele queria ter um estúdio de animação, né? Aí, depois ele saiu. Mas quem fundou foi ele. Agora, o meu filme da DreamWorks, que eu acho que mereceu um Oscar. Você fala que eu fiz DreamWorks, mas eu acho que esse eu acho que foi justo. Como Treinar Seu Dragão. O 2 principalmente. É legal, eu gosto, cara. Pra mim, é a obra-prima da DreamWorks é Como Treinar Seu Dragão, cara. Um é legal, mas tipo assim. Uh-huh. Você gosta mais do 2? Dois é. Uhum. Um é legal, mas o 2 é absurdo de bom, cara. Como Treinar Seu Dragão. Filmaço, melhor filme da mereceu. Eu não lembro quem foi da Pixar que ganhou. Eu não lembro quem foi, cara. Que eu não lembro, tu lembra? Não lembro dele. Eu lembro que o Oscar tinha uma polêmica. Tinha, quando ele perdeu, algumas pessoas, não foi só você não, teve roda de amigos, até na internet mesmo, o pessoal falou, porra. Não foi no mesmo ano de Frozen, não? Não, não é mais lembro. Velha, mais antiga. Eu acho que foi no mesmo ano do Big Hero 6, na verdade. Eu acho que é. Que também não merecia, porque tinha o Quando Precisa Cagui, que também é melhor. Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli. Eu não falei Estúdio Ghibli até agora, né? É. Tem algum melhor estúdio por acaso aqui? Não botou, né? Não, não botei. Não botei porque eu não queria mais meia hora falando de Estúdio Ghibli. Pô, meu amigo Totoro, blá blá blá. O melhor filme pra assistir com o pipoca. Eu não entendi essa pergunta, Eduardo. É filme pra passar tempo? Boa. Essa. A banda definiu bem. Tardezinha. Tem nada pra fazer? Bota na televisão? Comendo pipoquinha? Clube dos Cinco. Sem querer pensar. É um filme que você não quer pensar. Você quer Clube dos Cinco. O meu é outro romance. Ah, fala. Pulei outra vez. Desculpa, fala, mano. Não. Tá vendo? Tô contando hoje demais. A cadeira vai voar daqui a pouco, mas tá tudo ótimo. Vai lá, mano. Fala, o meu é outro romance recente, que é Para Todos os Garotos que Já Amei. Não que eu não precise pensar quando eu tô assistindo o filme, mas é porque eu já assisti tantas vezes que agora eu não preciso mais. E eu li os livros, então eu já conheço a história de pé a cabeça. Um filme. Clube dos Cinco. Eu gostei, eu vi também na Netflix. Gente. Achei melhor do que o Barraco do Beijo, como fala. Ah, mas aí o Barraco do Beijo é ruim só, né? Gente, assiste o programa passado que eu, né? Tem um texto de 2 horas. Barraco do Beijo só é ruim mesmo. Vai lá, Eduardo. Pô, clássico. Um dos meus filmes favoritos da minha Clube vida. Clube dos Cinco? Não. Ah. Doutor! Vamos voltar a 1900. Pô, De Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro é filme, aquele filme clichê de pipoca, né? Como um abraço pro Alexandre. Um abraço pro Alexandre, Dr. Brown. Dr. Brown. Doutor, ainda temos que voltar a 1967. Mas, pô, é sensacional. É aquele filme que tem um ritmo legal, tem uma trilha sonora bacana. 1 e 2. Hã? 1 e 2. É, 1 e 2. 3 ignora. Ninguém lembra o 3. Eu vejo o 3. Pô, e a cada dia que eu vejo vídeo e imagens dos atores hoje, dá um chorinho ali, pô, porque tu lembra da infância, é foda. Tadinho, como é que é o nome do cara? Christopher... É Floyd, alguma coisa? Christopher Lloyd. Lloyd, isso. Cara, tadinho, tá acabado, cara, mas tá lá em pé até tá agora, lá em mano. Tá lá em pé. Um filme, eu não falei, meu, é Clube dos Cinco, já falou sobre Clube dos Cinco muito aqui. 25 mil vezes. 25 mil vezes? Não tem que falar muito Clube dos Cinco. Cinco garotos estão presos. Falando que de canto. Cinco pessoas presas numa biblioteca, detenção, interagindo em si, se por causa de smartphone. É isso, não tem o que falar. O próximo pulo. Já falou muito desse filme aqui. O filme do artista que já morreu. Eu vou ter esperança. Tem ET, não? Tinha um filme de ET, mas tu não falou pro próximo? É, você falou pra pular, pra pular o próximo. Vai, então, ah, tá, filme de ET. Não, porque na minha lista aqui tem um que a gente já falou já. Que era o Todo Mundo Odeia, mas... ET, tá falando? ET fala, pode falar o ET. Um filme de ET. Eu botei ET. ET. Spielberg. Ah, tem vários filmes de ET, não ri não. Poderia botar o Wally. Tem tipo Alien também. É, o Alien tava passageiro. Guardiões da Galáxia, filme de ET. Guardiões da Galáxia, filme de ET. Mas não deixa de ser extraterrestre. Eu falei extraterrestre. Capitão Marvel agora vai ver que cheio de alien. É, também. Capaz de. Os Vingadores também, não tem extraterrestre nos Vingadores? Mas então. Os Skrulls aí, chegando aí, os Skrulls. Um filme de um artista que já morreu. Boa. Eu botei A Esperança. Porque eu não lembro o nome do ator, mas o último filme, os dois últimos filmes da saga de Jogos Vorazes, um dos atores morreu no meio da produção e... Enquanto ainda faltava cena pra ele gravar. E tiveram que fazer vários CGIs pra botar ele no filme. E inventar novas formas de usar as cenas dele. Eu troquei agora, porque eu lembrei, eu falei, não eu posso. Que você fale mesmo. Ou então Aladdin. Vai. Ah, o Robin Williams, verdade. O Robin Williams era o que eu tinha botado, mas eu lembrei de outro. Que é maior. Eu que é maior. Que fale o mesmo que o meu, cara. Meu. Qual? Vamos lá. Nerdice, vamos lá. Kelly Fisher. Não dá, cara. Não verdade. Dá, cara. Não dá, não dá. Tá tremendo de tempo. Pô, tô chorando também. Eu não pensei que era o Fisher. Star Wars, cara, quando eu fui ver... Eu vou só citar um, porque... Tem que citar um. Os Últimos Jedi. Você assistiu o filme sabendo de toda a história. E vendo que ela é uma personagem muito importante pro filme. E já sabendo que o 9, ela vai ser foda no filme. Uhum. Dá um caralho, dá uma emoção. Espaço, já pensa, cara, é agora. Vai tirar ela do cinema agora. E ela vai e volta. É o filme lá que simula a morte dela. Que tem um ataque, né? Ela sofre um ataque e fica em coma. Uhum. Então vem toda a lembrança de tudo que ocorreu com ela. Que é o Fisher em memória. O meu, eu tava comigo quando ela falasse esse. Peste Morita. Cara, Tequidia. Não vale. Ainda mesmo. Cara, eu... A Amanda nem escutou ainda. Oi? Peste Morita, cara, Tequidia. Ah, desculpa, eu tava brigando com um ar-condicionado. Cara, Peste Morita... Falou, forma caráter, Karate Kid. E agora teve a continuação, né, que é o Cobra Kai, como série. Séries que ele não tá aqui, já acabou. É, o programa já acabou, já. Um beijo, cara, pra Amanda e pro Matheus. O que mais teve falta no Cobra Kai, cara? O que foi? Eduardo. O que mais fez falta no Cobra Kai? O que mais fez? Nada. É. Fez. Pat Morita não fez falta. Pat Morita fez. Pô, cara, ele tinha que aparecer que nem Yoda, né, cara? Com a luzinha lá. Apareceu lá então. Apareceu lá. Holograma, lembrança. Faltou. Pat Morita, pra quem não viu Karate Kid, é o Sr. Miyagi. Pra quem não viu Karate Kid, quem não assistiu nenhum dos outros programas anteriores, porque todo programa a gente explica quem foi Pat. Eu tô que nem a Amanda, tô começando a odiar Karate Kid. Vamos lá. Pode continuar, desculpa. Amanda não odeia Karate Kid, Amanda só está exausta. Um filme que todo mundo viu, mas você não viu e tem que ver. O Iluminado. Boa. Eu sempre falo de Iluminado e eu quase apanhei do Eduardo outro dia, porque eu nunca assisti o Iluminado. Porém, estamos bem. É, todo mundo gosta de filme de terror, né? É, mas o Iluminado é terror, eu acho que o Iluminado é mais suspense, né? A cara do Jack Nixon. Ah, mas... Porra! Mas tem não, ele demônio. É... Não, vamos então lá. Então eu tô de boas. Ele é suspense... Ele é suspense até o momento que o Jack Nixon fica maluco. Aí vira terror. Mas tem demônio? Tem não. Dentro dele. A Academia de Cinéfilos vai me bater agora, porque esse filme, todo cinéfilo tem que ver, mas eu nunca consigo acabar ele. Eu já comecei a ver, mas não consigo acabar. Não vai falar de Poderoso Chefão, não, né? Não, Poderoso Chefão eu já vi, porra. Vai falar o Senhor dos Anéis? Não. Ah. O maior eu filme nunca de... assisti o Poderoso Chefão. Ah, tem que ver, cara. Tem que ver, é ótimo. É ótimo. A plateia tá falando que também não, nunca viu. Não tem Netflix? Vocês não viram? Não. Assistam, é obra-prima. Malobrando. Sério? Nossa, não, tua história. Gente, pessoal aqui não quantos viu. Anos, quantos anos você tem? Tá vendo. É, a plateia que tá falando que não viu tua história nem Dolly. Ah, mas Volta pro Futuro tem tempo. O quê? Qual o filme que você que todo mundo viu você não de Volta pro Futuro? Tá perdendo. O Eduardo tá falando que você tá perdendo. Eu acho que assim... Tá. É legal, mas assim, não vai adicionar. Vai adicionar. Ah, sim, não, é. Não, mas a brincadeira é justamente fazer isso. Você pegar um filme que todo mundo fala, mas, pô, nunca vi. É o meu? Academia de Cinema... Boa. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é um filmaço, gente. Eu também nunca assisti o Poderoso Chefão. A vida tem que ver Poderoso Chefão. Senhor dos Anéis, sorte eu também sua. Nunca Anéis, assisti. Tá perdendo nada. Sorte de sua. Saco, né? Que são 12 horas. Sorte sua. A plateia tá falando que ela que viu e não assistiu muita coisa. Tá, é tranquilo. É filme pra dormir. Eu concordo. Não, eu já falei muito de Senhor dos Anéis, não quero falar muito de Senhor dos Anéis. Mas a academia vai me bater porque eu vou falar do Cidadão Kane. Não consigo acabar aquela porra aqui. Não, a academia vai me bater. A academia vai me bater. Porra, academia. Caralho. O quê? Sim, ah, não, então cinematografia. O cara tá falando que na aula de cinematografia mostrou. Qualquer cinéfilo fala. É o Gat falou. Qualquer cinéfilo, Cidadão Kane, bom filme do seu cinema, Cidadão Kane. Eu não assisti. Eu já comecei a ver. Só que aí deu sono. Aí eu parei. Aí tô querendo tirar meu título de cinéfilo. Minha carteirinha, porque eu não gosto de Cidadão Kane, nunca terminei de ver. Mas tá aí, Cidadão Kane. Cidadão Kane? Não. Qual? Procurando Dark. Eu também assisti no cinema. Pra tu ver Cidadão Kane no cinema, o cara tem que ter uma idade bem. Alexandre. É só Alexandre. Vai, Cláudio. Eu mesma, assistindo qualquer filme de animação. Você nunca assistiu Os Incríveis? Oh. Olha, o filme... O segundo eu também não assisti ainda, não. Ah, Whoop. Mas olha, já que tu falou muito de desenho, um filme que eu nunca vi, que tá todo mundo falando, que tu falou agora nesse programa, que é o Coco, A Vida é uma Festa. Ah! Todo mundo tá falando bem. A equipe toda do Fiboxina e eu, Amanda, que a gente tá enchendo um saco que o Claudio não assiste essa porra desse filme. Eu até agora não vi, é cara. Eu vou ter que. Eu tô louco. Não é um filme antigo que todo mundo já viu. De mim. Eu tô louco nesse filme, cara. Todo mundo tá falando muito dele. É, remember me. E tipo, tô enrolado, né? T60 nova chegando, aí eu não tô conseguindo ver, mas eu quero muito isso. Remember me. Melhor filme de porrada, Amanda. Essa porra do Ocidão tá nervo. Obrigado. Eu não botei. Melhor filme de porrada? É, eu não botei. Porra, não dá, né, velho? Adrian! Rock, amo. Um dos maiores filmes de todos os tempos e rivalizo com Dark Knight no filme da minha vida. Eu acho um filme sensacional, perfeito. Qual? O Rock. Rock 1. Rivaliza com o quê? The Dark Knight. Ah, tá. Eu acho sensacional. A intervenção do Stallone é muito boa. O Claudio fica sacaneando que... O pessoal fica sacaneando a intervenção do Stallone. Mas é muito boa, compra a ideia. Pô, tem... Pra quem gosta de boxe, né? O Apollo Creed, inspirado no Muhammad Ali. O jeito de luta dele, igualzinho. Uhum. E é que emociona mesmo, cara. Filme que você vê o cara saindo do fundo do poço, virando campeão mundial de pesos pesados do boxe. Acho um filme sensacional. Amo muito. O meu é O Voo do Dragão, do Bruce Lee. Eu gosto muito da carreira do Bruce Lee, apesar de achar filmes muito ruins. Porque o filme do Bruce Lee é uma tragédia, gente. É tudo mal feito, mal gravado, mas... todo mundo gosta e eu não me excluo disso. O Voo do Dragão é uma coisa peculiar que é muito maneira, que a última luta do filme é contra Bruce Lee contra Chuck Norris. Duas lendas, tipo, da nossa época. Nossa tendo... época? Da tua época? Mira, não. Quantos anos você tem? Não, mas aí que fale tá. Por você. Aí que da nossa época. O Chuck Norris. Peraí, se você fala assim, Stallone e Schwarzenegger, aí vai. Não, mas da calma. Nossa época, tiro S. Deixa eu explicar. Deixa Jack explicar. Chan, você até desculpa calma, ele. Deixa eu explicar. O Chuck Norris é mais de 70, por aí. Porém, a fama do Chuck Norris como um cara absurdo é mais pra nossa época. A fama dele cresceu muito por causa disso. Porque a gente tem internet. A piada do Chuck Norris, o fodão. Aí é você... só porque a gente tem internet. É tá, hoje em dia, você vê o Chuck Norris e o Bruce Lee saindo no braço... piada... cara, é muito maneiro isso, cara. A é muito dele, foda isso. A piada dele nos mercenários é ótima. Não, eu quero trabalhar com vocês, não. Eu trabalho sozinho, sou um lobo solitário. O Chuck Norris é lindo. Cara, Mulan é muito maneiro você ver... Mulan conta como filme de porrada. Oi? Qual? Mulan. Conta? Sim. Conta! Mulan! Mulan conta, conta muito. É porrada pra caramba esse filme. Mulan. Qual? Shrek. Que o biscoito, destrói todo mundo. Cara, tá falando de Shrek conta, aqui. Conta, vai, vai, vai. Conta, vai, conta, vai, conta. Shrek, é porrada. É porrada. Velozes e Furiosos, vai. Velozes e Furiosos. Conta que foram Velozes e Furiosos. Qual parte Velozes e Furiosos? Qual? Aquela parte, ah, isso aqui é Brasil. Ah, tá. A parte do isso aqui é Brasil. É porrada? Tá sério? Eu não lembro se é porrada. Eu lembro que tem porrada. Eu não sei, eu nunca assisti nenhum Velozes e Furiosos. Eu lembro muito pouco de Velozes e Furiosos também, cara. Eu lembro muito pouco. Não, não é que eu não lembro. Essa eu não vi. O cara faz filme a cada três meses. Chama aí não dá pra lembrar, Cláudio. A Bia sabe. Não, olha, os fãs de Velozes e Furiosos vão bater agora. Melhor filme da DC. Porra. Vale, ó, fazer só pra especificar, não precisa ser o universo compartilhado não, tá? Vale tudo. Desde não, tá, o meu vai ser do universo. Pode ser Batman Forever. Ah, já sei qual é. Até a camisa já tava me respondendo. Pode ser Batman Forever. Não, tá respondendo. Eu não tinha nem percebido que eu tava com a camisa. A camisa sim. A minha cara, já respondendo. Mulher Maravilha. Achar que ia ser Mulher Gato. Quê? Achar que ia ser Mulher Gato. Ainda nem lançou e já odeio. Já lançou sim, tem a Mulher Gato da Halle Berry. Ah, é, eu já esqueci. Gente, a gente finge que não existe. A gente finge que nunca existiu. Mulher Maravilha. Eduardo. Não, Mulher Gato. Não, a minha resposta é Mulher Maravilha. Não, finge que nunca existiu Mulher Gato. Mas aí a gente finge que nunca existiu, eu não vou falar sobre ele. Ah, sim. Meu filme preferido da DC é Mulher Maravilha, por motivos óbvios. É a Mulher Maravilha, é o primeiro filme que não... o primeiro filme com uma super-heroína que não focou nas partes dela... Não no filme dela. Não, no filme dela. Eu tô falando do filme dela, eu não estou falando. Eu não estou falando de Liga da Justiça dirigido por Joss Whedon. Cláudio tá apanhando na mão mais que eu em toda temporada. Eu não tô concordando hoje. Eu não tô concordando. O filme da Mulher Maravilha é realmente isso. Eu não tô. Mas depois eu tô falando. É, mas eu nunca. Eu nunca vou falar de Liga da Justiça olhando pelo lado da Mulher Maravilha e falar positivamente, porque o Joss Whedon é uma merda pra filmar personagem feminina. Filme da Mulher Maravilha, maravilhoso, sensacional. Todos os slow motions focavam no movimento dela, no movimentinho de luta dela. A única parte do filme da Mulher Maravilha que eu não gosto é o terceiro ato. Porque o terceiro ato é chato. Só fazer uma piada aqui. Quem escreveu o argumento de Mulher Maravilha? Quem escreveu o argumento do filme Mulher Maravilha? Zack Snyder, nosso pai. Vamos lá. Não. Eu não sei por que você usa isso contra mim. Eu não tenho nada contra o Zack contra Snyder. O Cláudio. Contra o Cláudio. Não é contra você, não. O Cláudio. Ele já sabe qual é o Cláudio que é maravilha. É o Watchmen. Ele já sabe qual é o meu filme. É o Watchmen, meu filme. É o argumento. Ele vai falar do... Fala do Watchmen logo, vai. É, o Watchmen pra mim é a melhor adaptação de quadrinhos pra cinema de todos os tempos. Infelizmente, a DC não é Marvel. É o final melhor do que o dos quadrinhos. É o final do filme. Não, você fala concordando. O final do filme é melhor do que o final dos quadrinhos. E eu tenho que, infelizmente, aturar isso do Eduardo, porque quem fez foi o Zack Snyder. Infelizmente é. Melhor filme da DC meu é óbvio, né? O I Saw Sirius, vamos lá. The Dark Knight, Christopher Nolan aí. Já expliquei já no outro, então já pode pular. Melhor filme da Marvel. Eu volto pro Soldado Invernal. Qual o nome da ator? Que a turma acha feia e ela acha bonita? Cara, para! O Sebastian Stan. Só ela acha bonita. Eu, Tônia, tá sensacional ele, mas tudo bem, vai, te explica aí por que que... Não, é o mesmo ator, motivo tá? do... É o mesmo motivo do... Da outra resposta, que eu, da outra pergunta que eu dei, que eu também dei a resposta do Soldado Invernal. Aquela cena de introdução do... Do Soldado Invernal, não do, não do Bucky. Pra mim, até hoje, é maravilhosa. Ele dando, tipo, ligando zero pro carro que tá vindo, que ele acabou de explodir, vindo na direção dele, dando um passinho pro lado, pra mim, aquela, aquela cena é maravilhosa. E as cenas de luta dele com o Chris Evans, pra mim, é foda. Sensacional. Aquele Chris Evans querendo bater nele, mas não podendo, porque é amigo dele. Uh-huh. É, fica até melhor a cena. Fica entre esse e... E Guerra Infinita, mas eu ainda vou por questões sentimentais. Eu acho que o Guerra Infinita... Com Soldado Invernal. O meu não é Guerra Infinita. Só que, por que que eu não botei o Guerra Infinita no meu favorito? Porque eu acho que é um filme que você tem que ainda refletir ele. É, sabe, a gente você teve tem que passar tempo uma época. O Soldado Invernal, por exemplo, você já teve uma... Já viu... Já assisti 1969 vezes. Já viu Guerra Civil já, deu pra dar uma comparada... Então eu acho que Guerra Infinita, eu acho que tem que esperar um pouco. O melhor filme da Marvel pra mim é o que começou tudo. É o Homem de Ferro, o primeiro. Cara, é John Favreau, né, cara? Acho a direção dele é muito boa. Por 5 segundos eu pensei que você fosse falar o Incrível Hulk. Pelo amor, é pior pra mim. Mas, pô, eu gosto pra caraca do Homem de Ferro 1. Eu acho que é uma coisa que eu reclamo que a Marvel deixou de fazer, que tem no Soldado Invernal, mas eu acho que a Marvel... Eu gosto do humor dela, mas eu gosto muito quando ela mexe leva com o humor, com a ser, parada é, meio sério, um pouco faz mais faz o balanço. Sério. Faz o balanço. Soldado Invernal faz muito bem isso. E o Homem de Ferro 1... Faz muito bem. O Homem de Ferro 1 é um filme que eu acho que a Marvel nunca faria hoje. Que é um filme que tem umas cenas meio esquisitas do Homem de Ferro 1. Pô, a cena que ele leva a mulher pra cama lá. Cara, eu falei assim, a Disney nunca ia aprovar essa porra hoje. Sabe qual é? Ele com o uísque na mão lá no meio do caminhão lá do exército. Nunca a Disney ia aprovar essa porra. Eu acho que é um filme corajoso. Eu gosto que é um filme corajoso, sabe lidar bem. E outra também, pegou um personagem que eu detesto, que eu acho um saco nos quadrinhos, e transformou uma coisa sensacional. E um ator que tava e um ator na decadente. Morte. É, então eu acho o Homem de Ferro 1 um filme sensacional e é o que deu início a isso tudo. Eu acho foda. Meu favorito da Marvel, Guardiões da Galáxia. Pra mim, nada supera o Guardiões da Galáxia. Vai que falando, gente. Trilha sonora, inclusive, é uma coisa que marca muito. Música eu totalmente. Amo a trilha sonora. Totalmente da década de 70. Fala o diretor que vai pegar a mão. É. O diretor, né? Deixa de lado, deixa o diretor de lado. Tá com umas polêmicas aí, ele, então a gente não vai falar o nome dele. Ele é o David Bautista. Ah, por que é o David Bautista? Porque. Tá comprando a briga? Mas enfim. Vai morrer um guardião não, nos filmes e os irmãos russos. Não, não. Vai morrer um guardião no filme e os irmãos russos. Pô, de, tipo, fala, deixaram de seguir o Dave. Mas é, cara, o que acontece é que, pra minha opinião, infelizmente, eu tô muito chateado que isso vai afetar muito o Guardiões da Galáxia 3. É isso que eu falar. Eu amo muito o filme, mas já era. É, corta. Cara, vai dar merda. Desapega o LX. Porque os Guardiões da Galáxia, cara, desapega. É pra mim, é a melhor coisa que teve da Marvel. Pegaram uns heróis, tipo, nem categoria B, categoria é, D. É, ninguém conhecia eles. Não, o pessoal até hoje... Eu e mais três caras ali. Não, o pessoal até não sabe que nos quadrinhos os primeiros Guardiões da Galáxia não eram os do filme. É, o Cláudio é um desses três. O pessoal nem sabe. Os caras não é o Cláudio. É tão desconhecido que o pessoal não sabe disso. Que o pessoal não reclama. Que se fosse um pouquinho mais conhecido, o pessoal fica: ah, não, mano, usaram os personagens originais. É lixo, não sei o quê. O pessoal nem reclama, que nem sabe. Se fosse tipo os X-Men. É, Cláudio, fala sério. Você usar, X-Men que não era, que não faz parte daquele negócio. E os personagens eram tão esquecidos e ficaram personagens tão marcantes, tão queridos pelo pessoal, tá ligado? Todo mundo adora o Rocket. Fala sério, Cláudio. Quando o Kevin Feige falou: cara, vamos aqui a planilha dos próximos filmes da Marvel. Apareceu lá, Guardiões da Galáxia. Tu falou: que merda é essa? Que merda. Ele. Apareceu alguns Guardiões originais até no segundo filme. Segundo filme. Quem sabe que os Guardiões originais estão no filme? E um do, aliás, são os Guardiões originais. Aham, sim. Aí, tipo, a mainframe, o do... Esqueci o nome agora dos dois. Cara, tudo que é Guardiões originais, o pessoal nem sabe por quê. É tão desconhecido. É... Que ninguém liga. E o cara conseguiu fazer os personagens tão desconhecidos, ficarem tão queridos, de uma maneira impressionante, cara. Desconhecimento dos quadrinhos é engraçado. Eu tava até comentando com o Claudio antes de começar o programa. Foi que nem a cena pós-crédito lá do Guardiões 2. Ninguém sabia que era o Adam. E ninguém, a sala de cinema minha, ninguém sabia que era o Adam. Pagaram. E eu lá, gritando que nem um maluco, porra, o pessoal olhando pra minha cara. Que, porra, caralho! A pessoa, que porra que esse moleque tá falando? É o Adam Warlock, pô. É a nerdice extrema, o Guardião da Galáxia. Mas a Marvel tá pegando uns personagens agora que não são muito conhecidos e jogando pra... botando pra jogo. Mas eu acho que vai mudar isso a partir de agora. com a compra da Fox e X-Men e Quarteto vindo aí, não, acho que isso aí não vai ter mais não. Porque... Ou então eles façam, tipo, pra TV. É, pode ser o streaming da Disney também. Pode ser uma boa solução. Chegando o streaming da Disney. Porque eles estão com... Não, até mesmo pra ABC ou pra coisa... Porque eles estão com Runaways e com Cloak and Dagger como série. Então talvez eles mantenham os personagens que não são tão conhecidos... Como série. Você veria o filme do Guardiões da Galáxia pelo Taika Waititi? Veria. Eu veria. Eu acho que eu veria até, sei lá, o... Eu veria. Eu veria se qualquer um fizesse, qualquer diretor, eu veria, mas não ia ser a mesma coisa, cara, não ia adiantar. Eu veria porque... A pegada porque... do cara que vai citar o nome é muito única, cara. Não, é... Só é, se você ver os outros filmes do Gunn... Mas eu acho que, assim, de todos os diretores que a Marvel tem, no momento... O que mais entenderia a pegada dos Guardiões seria o... Os russos não iam conseguir ter a mesma pegada. Eu acho... Não seria a mesma coisa, mas eu acho que o Taika chegaria... Seria o que chegaria mais perto. Mas você não acha que a presença dos Guardiões no Guerra Infinita foi excelente? Pelos irmãos russos? Foi, mas o filme não era deles. Só deles. Eles estavam dividindo aquilo a piada do com Taika 700 mil pessoas. Gente, a gente não tem tempo pra falar de Marvel, não, gente. A gente tá corrido. Vai. Vamos pro próximo. O melhor filme da atriz mais linda do cinema. O meu vai ser engraçado, né? Pode ir. Pode ir, o meu vai ser... O meu é o filme melhor filme da atriz mais linda do cinema em que ela não aparece. É o Ela, do Scarlett Johansson. Aparece só a voz. Ah, porra. Eu odeio esse filme. Você, hã? Eu odeio esse filme. Cara, eu acho sensacional. A voz dela, eu acho a atriz mais bonita do mundo, pra mim, é a Scarlett Johansson. Eu acho ela linda. Mas... Eu acho o filme sensacional porque o filme consegue montar a beleza em forma de voz. Ah, poeta agora, Eduardo. E sensacional o filme. Pô, só isso. Não tem mais nada a comentar que o Cláudio já tá pensando no programa. O meu é uma atriz que eu não gosto tanto dos filmes, mas eu gosto... Atriz linda demais. É a Zoe do Channel. Boa escolha. Eu acho, tipo, ela absurdamente linda. Sim, senhor. Sacanagem. Ela fez também Ponte para a Terabídia. Ela fez, inclusive, um filme que eu gosto, que é o Mochila das Galáxias. Prefiro os livros. Podia ter botado a tela ali, mas... Mas o filme é ok, na minha opinião. Gosto da atuação dela. Mas eu não gosto... Eu não vejo muito filme dela. Assim, não gosto do... Como é que é? O 500 Dias com Ela. Esqueci o nome agora. Esse mesmo. Acho ela. Muito chato. Também. Eu acho a maioria de filmes dela, tipo, chatíssima. Aquela série que ela faz também, New Girl, também não gosto. Eu nunca assisti. Pois é. Beleza, ela ganha. Eu concordo. Eu acho ela linda. E é o filme? Ah? Esse é o melhor filme dela? Não, você não, escolheu. Não, eu botaria Ponte para a Terabídia. Ah, boa. Mas vai ser as duas cenas também. Uhum. Atriz mais bonita do cinema. Ator. O atriz. O melhor filme do ator. O melhor filme. Scott Pilgrim, cara. Não, Scott Pilgrim. Ah, não. O melhor filme, eu falei melhor, atriz, verdade. Melhor filme do ator mais bonito do cinema. Scott Pilgrim. Pariu. Sacanagem, já mano. Ah, mano, eu vou ter que assumir que o cara é bonito mesmo. Clube da Luta. Na porra do Brad Pitt não dá não, né? Puta que pariu. Eu tenho que falar. A pessoa da plateia tá rindo. Eu vou ter que falar. Eu pelo menos vou falar a verdade. Tem pessoal aí, tem homem aí que tá se escondendo aí e não fala. Eu, pelo menos, sou sincero. Então, mas, pô, Clube da Luta, acho que caralho, o cara tá filmaço foda. É. Filmaço do caralho, do Brad Pitt. O meu, eu falei já aqui no... Scott Pilgrim? Não. Voltando cara, pro Guardiões da Galáxia... Para! Voltando pro Guardiões da Galáxia, cara, o Chris Pratt. É eu, bonito, você acha bonito? Cara, eu como homem... David Bautista é mais bonito. Ele é bonito pra caraca, o Chris Pratt, cara. Se o Thanos instalasse os dedos e eu virasse gay, a primeira pessoa que ia caçar seria o Chris Pratt, cara. A frase do dia. Se o Thanos instalar o dedo e eu virasse gay... Na realidade, assim, eu ia atrás do Chris Pratt. O cara é bonito, cara. Ganhou um pouco de peso? Ganhou, mas... O gordinho, ele. É, tá gordinho. Mas ele era bonito. Ele era gordinho, mas ficou magro, aí gordinho. Até quando ele era gordo, ele era lindo. Ele era gordaço. Fazer um seriado com a garota do Parks Scott Pilgrim and também. Parks and Recreation. Até com a garota do Scott Pilgrim também. Ele Julie. Tá falando de Scott Pilgrim, não sou eu não. Ih, não era feio não, cara. Me dá licença. Vamos lá, chutando os nossos dedos. O meu é Thor. Thor? Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Eu tô fazendo a cara, não é porque eu acho ele feio, é porque eu acho o filme horroroso. Não, mas aí no caso, não é o meu problema não é... É ele... Porque ele está parcialmente pelado o filme inteiro. Então eu adoro. Na verdade, qualquer filme com ele pra mim. Qualquer ator da Marvel, no caso, pra mim. Tanto que, por exemplo, ótimo. Eu duvidei da minha masculinidade quando ele apareceu no Vingadores Guerra Infinita. Gente, aquela cena dele entrando, Wakanda. Caralho. Aí depois voltei. Aquela cena dele entrando Wakanda é uma religião. Três caras bonitos, o Rocket Raccoon também lindo. O Xangã. Betty Cooper, né, também. Dois caras bonitos. Dois caras bonitos. Um filme que você não entendeu nada. Sucker Punch. Eduardo? Sucker Punch completamente. Seria. Sem enrolar, Eduardo. Não, seria um do Tarantino. Para de enrolar, fala. Seria do Tarantino, qualquer um do Tarantino, porque, porra, a cronologia é uma merda. Mas depois que você começa a ver o filme do Tarantino, você começa Ele a entender. Eu não falo o nome do filme. Não. Calma. Mas o filme que eu não entendi nada é do Lola, porra. Amnésia, não entendi porra nenhuma daquele filme. Caralho, enfim. Com a cronologia toda cagada. Quem presos que dirigiu falou o Sucker Punch? Quem? Quem dirigiu o Sucker Punch? Meu ouvido. Desculpa. Quem? Quem dirigiu o Sucker Punch? Quem? Zack Snyder. Tô pensando que nem falou de Donnie Darko. Só botei no Darko. Donnie Darko. Boa escolha, Donnie Darko. Então vamos logo pro próximo, que a gente tá com o tempo muito corrido agora. Aham. Nunca vi o inteiro. Avatar. Um filme que eu nunca vi inteiro? É. Avatar. Parou na metade. Vai, vai ter o que eu vou pensando aqui. Eu tô pensando também aqui, eu não pensei em nenhum. Avatar. Avatar inteiro. Filme que eu nunca vi. Inteiro. Avatar também. Eu só que Avatar é o último dublador já. Também nunca vi inteiro. É muito ruim. Eu parei no meio, de tão ruim que tava. Tava também triste. Nunca vi inteiro. Nenhum dos dois. Não, vai, já falei já o meu, Cidadão Kane. Nunca vi essa porra toda. Então, dois Avatares são diferentes. Né? Uhum. Um filme pra... nunca assisti ele de novo. Barraca do Beijo. Vou falar um filme que eu paguei o ingresso, né? É foda. Liga da Justiça. Não. Eu não paguei. Cara, acho que não tem um filme que eu não virei de novo. Eu tenho. Você veria o Esquadrão Suicida de novo também? É verdade, Deus nunca mais. Eu só cutuquei pra ele falar. Porra. Boa, né? Esquadrão Suicida, né? Um filme brasileiro. Central do Brasil. Eu ia falar Central do Brasil, mas eu vou falar esse aí que o Cláudio tá na mão. Qual? Caraca, eu adoro o Ato da Comparecida. Muito bom. Pô, Ariano Suassuna, velho. Dá não. Muito bom. Um filme que merecia remake. Eu botei o Clube dos Cinco, mas ao mesmo tempo eu morro de medo. Nunca! Como é que ia ser? Não, então, não, então. Silêncio do mundo, caramba, pegar o celular. Então, mas eu queria um remake pra eu ver como que eles iam lidar com isso. De tanto que a gente ficou falando semana passada de que ele ia terminar, se fosse agora, eu queria ver como que seria um remake lidando com isso. Só que ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Eu não sei, cara, acho que só pegou nos anos 80 mesmo com isso. Hoje em dia. Eu tenho muito medo. Ah, Edu. A família Adams. Caralho, imagina um remake da família Adams. Pelo Tim Burton ainda. Pô, ia ficar foda. Meu sonho é ver a família Adams por Tim Burton. Mas a família Adams é tipo o filme pro Tim Burton, né? Então, é tipo, foi feito pra ele dirigir. Eu quero dirigir. Um remake do família Adams com Tim Burton. Pô, é sensacional. O meu que eu tenho, eu quero ver, mas eu tenho medo. Warriors. Eu quero muito ver aqui de Warriors. Warriors, Guerreiros da Noite. Eu quero a mesma coisa, cara. Eu tinha botado aqui o Super Mario, porque é um filme muito ruim, mas vai ter já, de fato, a animação. Vamos fazer remake de Buffy. De novo. Nossa, vai ter. De novo, novamente, outra vez. Não. Então na verdade, isso. Sim. Então, na verdade, ele vai estar envolvido. Vamos só encerrar falando os filmes melhores de todos os tempos? Só pra encerrar? Acabou? É, foi tudo. Teve que cortar alguns. Ou só pra encerrar com bonito, o melhor filme de vocês de todos os tempos. Filme da vida. Improvisando aqui, ninguém pensou antes. O melhor filme de todos os tempos pra mim? É. Vai lá, dois. Muito ruim. Eu tô tentando esse dia entre dois aqui também. Dois? Pode escolher dois? Eu tô tentando esse dia entre eu dois. Eu não tô chegando nem até dois. Eu tô entre Into the White e Forrest Gump. Dois que eu falei aqui, inclusive. Tá, vamos lá. Já tenho dois. Tenho dois. Vamos lá. Rock. Uhum. Cara, bom. Foda. Rock faz eu chorar de verdade mesmo. Não sei se talvez seja o melhor, mas ele é o que mais... me deixa emocionado. Que eu... Jogador número um, porque eu amo muito o Spielberg, eu gosto muito da carreira dele, eu acho que é o filme que simboliza toda a carreira. Então é jogador número um. Ontem já tá nos favoritos. É porque ele celebra... Tão impactante assim? É porque celebra toda a carreira do Spielberg. O filme é muito bonito. Então, eu não sei escolher qual o filme do Spielberg. Aí eu pego o filme que conta que tudo. Que conta tudo. Jogador número um. Tá certo, não tá errado não. É, no meu caso, eu escolheria Forrest Gump e Into the Wild. São lições que, tipo, eu carrego muito mesmo em Into the Wild e Forrest Gump. Ele falou Batman Superman, pra mim ele fora da cara. Não espalha não, vai. Deixa quieto. Into the Wild, aquela parada, tipo assim, não ser materialista, não ser um consumista. E Forrest Gump, mais aquela parada, tipo assim, viva hoje. Entendeu? É a principal mensagem do Forrest Gump, tá ligado? Viva hoje. O cara não se preocupou com amanhã, tipo, foi vendo hoje. E, tipo assim, cara, ele passou pela história dos Estados Unidos inteira só querendo viver hoje até chegar a Jenny. Eu acho uma mensagem muito foda isso, cara. E aí, Samanda? Amanda tá pensando aqui, ainda, mano? Eu acho que eu ficaria com o Clube dos Cinco, porque é o Clube dos Cinco. E eu não sei, eu quero falar Harry Potter porque foi o filme que me deu... Não, porque tipo, não pelo filme, mas tipo, porque foi o filme que me deu vontade de começar a ler. Eu comecei a ler porque eu assisti Harry Potter e eu comecei a ler os livros. Então isso pra mim, tipo, significa mais do que os filmes em si. Então, esse foi o nosso plateia Oscar do cinema. Filme? Eu abri agora espaço justamente pra plateia. É difícil. Três, qual? A Procura da Felicidade. Aham. Não quer dizer no microfone, Marley, não, eu e o Extraordinário. A plateia aqui, qual é o seu nome? A Priscila aqui ficou meio tímida, não quis falar aqui, mas ela disse os filmes que ela... É, ela disse que foi deixaria. A Procura da Felicidade por causa da mensagem, Marley, eu e o Extraordinário. Vai querer também dizer os filmes? Algum primeiro que veio na cabeça aqui, Marley? É. Clique? Do Adam Sandler? Sim. Então foi só isso mesmo? Quer mais dois? Pode ser mais dois, vai. Ah, pensa aí. Sempre ao seu lado. Filmaço. História real, inclusive. Só. História real, é verdade. História real. Não foi exatamente igual o filme. História real é sempre... Não foi exatamente igual o filme, que a história deles não se passa no Japão, na verdade. Uhum. Tanto que o cachorrinho é uma raça japonesa. Mas real, eu gosto real. Quando o cara me informa isso só no final do filme. Eu não gosto quando o cara vem já na tela. Já fico puto, já tá porra, caralho. Fala no final. Então é isso, gente. Esse foi o programa da semana. A gente fez aqui o nosso mini Oscar, recomendações. É, a gente recomendou... Mini Oscar. É, academia, escute aí. Mostra pra você assistir aí, vendo uma pipoquinha. Muito melhor que o melhor filme popular, não é? Muito melhor. Então é isso. Enquanto e a gente... teve filme popular. Então é isso, gente. Conta na nossa página no Facebook, no Twitter, Instagram, tem em todo lugar. Nossos programas estão todos disponíveis no blog e lá tá ensinando como você assinar nosso feed pra escutar pelo celular, a hora que quiser. E é isso, pessoal. Um abraço a todo mundo. Eduardo, Amanda. Valeu, até a próxima. Até a próxima, galera. Blogueirinha volta semana que vem. Até todo mundo celular da blogueirinha. Agradecer a plateia, muito obrigado. Primeira vez que tem plateia. É verdade.